sementes que devem brotar. Oh, em bondade, justiça, verdade, que está o meu Senhor. Em bondade, justiça, verdade, que está o meu Por onde eu for, eu vou abençoar.